sons para a orelha extra de hoje. Sintam-se bem-vindos. Uma das grandes revelações deste 2013, a britânica Fat White Family, ou como também é conhecida, os Fat Whites. O primeiro álbum chama-se Champagne Holocaust e desta vez o tema que dá o início a esta primeira das duas horas de orelha extra chama-se Is It Raining In Your Mouth? Duas horas com Fernando Cabrita, regressamos também a um outro excelente disco deste ano, Ceramic Dog, Mark Ribot e companhia. Já está ao lado de outros grandes guitarristas anteriores a eles, como Robert Fripp ou Angelo Blue. Falamos de Mark Ribot. Obviamente o primeiro disco começou por estar creditado a Mark Ribault, Ceramic Dog. Este segundo chama-se Your Turn, vem só assinado já Ceramic Dog. Ouvimos precisamente por aqui o tema que lhe dá o título. E Mark Ribault já participou também com o saxofonista e clarinetista suíço Lucien Dubuis, que regressa agora com um outro álbum. Vem com o seu trio habitual, Lucien Dubuis Trio, que para além de Dubuis conta com Roman Nouka no baixo e na guitarra elétrica e Lionel Fridley na bateria. Para além disso, a ajudar o trio, o Space Stat, quarteto de cordas. O novo álbum chama-se Design Your Future e é precisamente também esse o tema que roda por aqui. We'll be right back.

Já não é novidade por aqui, o terceiro disco da excelente trilogia de Julie Alter, depois de Tragedy e Ecstasies, este Loud City Song. Hoje ficamos com Maxim's One. Novidade sim, é o que roda já a seguir. Primeiro longa duração para o texano Jesse Woods, Get Your Burdens Lift. A broken bottle in Jesse Woods, através da editora Guns in the Sun, chama-se Get Your Burdens Lifted. Ficámos por aqui com Cold Blood e Broken Bottle. A soar por aqui também pela primeira vez os latinos Los Acheros. Ao que sabemos é também o primeiro disco, com longa duração, chama-se Pilon, e a distribuição pelo menos vem através da Debtone Records, possivelmente mais conhecida de vocês por ter por lá a grande Sharon Jones com os Debtones. Vamos ficar com o tema inicial deste Pilon, chama-se Azúcar, Los Acheros. Thank you.

ainda por aqui à volta com os australianos Ayato Skyori e o seu disco, um pouco curto, não é habitual ver discos com esta duração, 30 e poucos minutos, a ver do que os Ayato Skyori fazem num álbum mais longo, que não deverá demorar muito. Este chama-se Talk Tomahawk e desta vez o tema que o encerra, Nakamarra. Vamos voltar também à compilação CD duplo Mutazione, Italian Electronica New Wave Underground, temas entre 1980 e 1988, temas e projetos, obviamente. Desta vez para escutar Spirochetta Paragoli com Romero's Living Dead. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Só mesmo o casal Heather Trust e Jeremy Barnes, que são mais conhecidos como a Hawk and the Axel, para descobrirem preciosidades destas e editá-las através da sua editora, a LM Duplication. O turco Cüneyt Çepeci, com a também ala turca Orquestra Dolap Dere. O álbum chama-se qualquer coisa como Barié Siftete Lizi. E o tema que por aqui ouvimos nos minutos finais desta que é a primeira hora da Orelha Extra chama-se Go Go Chular. De seguida, muitos, mas muito mais conhecidos, Franz Ferdinand. Franz Ferdinand em grande forma neste novo Right Thoughts, Right Words, Right Action. Ficamos com Bullets, minutos finais da primeira hora de Orelha Extra, e com uma banda chamada Beatsteeth e um álbum que tem como título Fuckstorm. Só poderíamos mesmo esperar nomes de canções como Gilbert Gottfried's Comatose Sodomy, que roda já a seguir, e depois ainda possivelmente os Polvo, do último Siberia.

بش لا تزيني ما قلت لك يا يمه والعذاب بش لا تزيني خفا عاشق واولي والبعد يلا تلوميني خفا عاشق واولي والبعد يلا تلوميني É um novo disco para o Sírio Omar Soleiman, chama-se Ueno Ueno, como sabem, com a produção de Kieran Ebden, o Sr. Fortet, a abrir esta segunda e última parte da Orelha Extra, o tema Ya Yuma. Também temos por aqui os italianos Ahedi, o regresso com este álbum que se chama Atacapa, a produção é de Alexander Hake, do Zeinsturzen Neubauten. Usa Eddy, do novo álbum Atacapá. O tema foi Idea. Esta é a segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita. Feel like days, 'cause me and I've got you by my side. You know I get hot, what I'm feeling inside. I'm walking around with a friend, my feet are dragging on the ground, 'cause without you here by my side, recente disco excelente para os The Connection, chama-se Let It Rock, com direito a dois temas hoje por aqui, o já escutado Ace e de seguida Thinking About Leaving. Girl, you better wait, wait a minute, 'cause I told you. Mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Like sunshine, the ghetto bird chimes 4 a.m. Welcome to the west. A mosquito to kiss your hands and feet. Welcome to this dirty business. I was surprised when you called me a lady, 'cause I'm still not so sure that that's what I wanna be. 'Cause I remember the 80s, and I remember its puffy sleeves. You say I'm lucky to be here, and maybe you can take this over, and I'll gladly wear the pants into the next century. Past the scanners with ease, past armies of them who once played in a band and wasted it complaining like a trust fund kid, paying you to play here while they hate you because of it. Say I'm lucky to be here, but I've been driving for 21 days. Only knew what my candid fist could do. The curtain's closing in from all directions. Just answer my question. Perhaps it's best if I continue starring me as you, me as you, starring me as you, me as you. There you are at the edge of the world. Dangling with my heart a-pounding above a gulf of hamstrung promises. You sang like auld lang syne. You wanted it so badly that you believed them at the time. Every fashion's flame, every jet plane lie, every second helping of that off-ramp fame. We die a little. You're right, I'm from nowhere. É um talento já mais do que confirmado, a nossa Nicole Case. O seu último, The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You. Lá escutamos I'm From Nowhere. E novo talento é o de Katie Gately, o EP. 6 temas, é homónimo, por aqui fica Last Day. Thank you. No. extraordinários Peter Evans, Kevin Chi, Johnny Rabagon e Mopa Elliott são os Mostly Other People do The Killing no novo Red Hot. Orange is the name of the town. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Yeah. muito headbanging por aqui com estes Optional Body. O disco é um single 7 polegadas com dois temas. Do lado A escutamos Surviving Avalanches, a editora é 25 Diamonds, e o headbanging é para continuar. excelente regresso de Smelled Bananas, chama-se Fats. Para hoje foram escolhidos os temas Infection Defective e Lies. De volta também um dos membros dos Deus, o belga Rudy Trouvé. A sua nova aventura chama-se Tape Cuts Tape, o álbum Black Mold. Já sou a Loose Thoughts. Thank you.

things are in. Sometimes I feel like cutting veins, just watch them bleed. I'm tired of laying down, getting nothing on the other end. And people only want to be your friend when you got something they need. But some days you kill it, and some days you just choke. Some days you blast off, some days you just smoke. But now maybe I do, and maybe I don't. Everybody says I'll be there, but in the end y'all know they won't. Well, I'm getting pretty tired of being treated like competition. Inside my head. Well, what's a honk you gotta do around here to get a little recognition? Start to think I might be worth more to everybody if I was dead. Well, now some days you kill it, and some days you just choke. Some days you blast off, some days you just smoke. Well, maybe I do, and maybe I don't. Everybody says I'll be there, but in the end y'all know they won't. Sitting around wasting time, and I'm tired of taking blame when I ain't done nothing wrong. I'm tired of other people trying to take what's mine, and I'm tired of y'all playing dress up and trying to sing them old country songs. Oh, now some days you kill it, some days you choke. Some days you blast off, some days you just smoke. Well, maybe I do, and maybe I don't. They all say they'll be there in the end, y'all know they won't. Oh, now maybe I do, and maybe I don't. Everybody says they'll be there, but in the end, y'all know they won't. Made a living on an old black road. Now there ain't nothing, welfare and pill. When them pelts all come, I'll be one of the first long, long line not to go down from the old black road. Yeah, my death will be somewhere the rest of my kind, and my life will be sadder than the songs they all sung. Honking call, what are we gonna do? Mountains are gone, so this ain't your town. Mm-hmm. Christmas Day.